Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de leitura e escrita musical. Este é o ambiente Moodle no qual acontecerão as nossas atividades. Aqui vocês vão encontrar os módulos onde acontecerão os nossos estudos, onde nós faremos exercícios e onde nós faremos muitas interações. Eu semanalmente estarei adicionando aqui materiais e vídeos, material didático, exercícios, tudo aqui nesse ambiente, o ambiente Moodle, tá? Eu deixo como sugestão para este primeiro momento que você possa preencher seus dados de perfil aqui no Moodle, que você possa circular aqui pelos módulos, conhecer um pouco o ambiente, se é que você nunca esteve antes em uma plataforma do Moodle e ver como é que funciona as coisas aqui, tá? E enquanto isso você vai preenchendo seu perfil, vai inserindo uma imagem, né? É importante que você tenha uma fotinho para mim poder entender quem é quem aqui, né? E qualquer dúvida que você tiver, é só entrar no fórum. Tem um fórum específico ali que chama Avisos, Notícias e Dúvidas, tá? Vocês podem perguntar sem problema algum. Qualquer dúvida, deixem lá que eu e mais um tutor estaremos diariamente passando por aqui para interagir com vocês e tentar colaborar ao máximo na produção de conhecimento durante esse período do curso. Ok? Então, nós temos uma primeira atividade já que está no ar, que é a atividade de apresentação. Ok? Ela já está ativa ali no módulo que chama Introdução. E eu convido a todos para passarem lá e se apresentarem. Eu irei me apresentar primeiramente lá e deixo esse convite para que todos possam passar por lá e fazer a sua apresentação, ok? Um grande abraço.